Colado, distante 27, chama o controle em 20.8. Vamos 20.8, obrigado. Soler, Salvador, bom dia, voo 1961, passa 1.500 na Salvona. Voo 1961. Contato mais nada, colégio Sul Montana, nível 3, 60 após 2, nível 3, direto leva. Só matei 360 após 2, nível direto leva, voo 1961. Chama o centro de cifra em 28 decimal 35, alterando 25 decimal 1. Centro Recife, 128 decimal 35. E Santidade, 125 decimal 1, gol 1961. 601, autorizado e chame o táxi. Autorização, autorizado, táxi, táxi. Cachorro, registro no meio, terreno Galeão, 143 agora. Centro 601, táxi via Pátio e Índia, e no posto de espera, chama para parar para lá, hein? Pátio e Índia, no posto de espera, chama para parar para lá, hein? Autorizado decolar da 10, o vento é 130 graus, 05 nós. Aí eu vou dar uma 0730. 1001, decolada 50, chame o controle 120, décima 8. 208, mantinha, obrigado. Autorização, da Costa Costa, 0075. Autorizado o aeroporto de Congonhas, nível é o 360. Liopes, o Luno 0 até Fubave, segue conforme o plano, repetitivo. A decolaria da 1-0, saída São João, transição Motiva, controle 1-2-0, décima 8, transponder 5-2, 1-0. Para 1-5-3-0, a zero, na saída São João, correto, o General 675, chama para o custo de estacionamento. Nesta mesa, até às 6 horas. Obrigado, até daqui a pouco. Verona chama centro Recife 2835, altura 25, décima 1. 2835, décima 1, bom dia, obrigado. Após até 9857 até Monso, a decolagem é da 1-0, saída São Lugano, transição do óculo, controle 1-2-0, decimal 8, o transponder 5-2-1-1, e o nível autorizado é o 360, final. Autorizado nível 360 para o Galeão, decola na pista 90, transição São Lugano, transição Monso. Intercepta 3144, segura 398, 7 curso. Controle Salvador 2-8, 5211, transponder 1961. Correto, 1961, chama nessa vergonha de usar o pushback e acionamento. Trabalhamos nessa frequência, 1961. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, via Otezulu 1-0 até Tubari, após ser conforme a roda do plano apresentado, decola da 1-0, saída São João, transição Motiva, controle 1-2-0, décima 8, transponder 5-2, 1-2. É 5-2, 1-2. Autorizado São Paulo, do 360, e a rota do plano de voo. Saída São Bono, com transição ótima. O transponder é o 5212, controle na saída 120, décima 80. Correto, do 1229, chama para o pushback em acionamento. 04, solicito autorização de polícia de estacionamento. Autorizado, chama para o táxi, o 991. Autorizado, reforça o táxi, o 991. Bom dia, Chanel 6251, informação Golf para Guarulhos. Chanel 6251, ciente, está autorizado Guarulhos 360, nível, direto do 10 até Taubaté, decola da 10, saída San Juan, transição Mótiva, o controle é 120.8 e o transponder 5215. 360 autorizado, autorizou o 10 Taubaté. Decolando 10, São Bruno, transição ótima. Foi 1208, com o transponder 5215, Chanel 6251. Correto, Chanel 6251, chama para o pushback e acionamento. Vamos lá, tá no 2. Bom dia, Chanel 6075, puxa acionamento, portão 05. Autorizado, se chama táxi, com Chanel 6075. Teve puxa acionamento e passou o táxi 6075. Para o táxi, o 991, 123 a bordo, 320, centenas ao zero. Cliente, o 991, táxi à direita, ponto espera, chama para a telecolagem. Direita, não pode esperar, chama pronto, 991. Espera pronto, voo 961. Sete voo 961, está autorizado a decolar da 10, 21 no 40 graus, 099. Decolagem autorizada, 10, voo 961. É o Papa Tango, X-Ray, Papa Bravo, posição remota 14, solicito autorização de reboque para a posição de número 10 no pátio principal. Eu só não copiei aí a matrícula, confirme. Papa Tango, X-Ray, Papa Bravo. Está autorizado aí o reboque, só confirma a posição final. A 14 para a posição 10, pátio principal. Tá ligado, fecha o server. Tá ligado. Tô no 96 decolado aos 09, controlando 208. 075, táxi em frente e o pátio, Índia, ponto de espera da 10, chame para a telecolagem. Pátio Prancho, em frente, Índia, ponto de espera, chama para o telecolagem, chame 605. Manda a telecolagem, fui mantendo 360, foi 2, 3, 961, sobre Martinho de voo 340. 340, 961. Autorizado decolado 1-0, Xenemia 075, venta 130 graus, 08 nós. A linha decola 1-0, decolada 17, chama o controle com 2078. 208, bom dia, chama 075. Salvador, muito bom dia, eu chamei 6075, decolada, não vou ou não? Chama 075, contato na dama decolária, submantel 360 após 2000 direto Leda. Batido, tenho 360 após 2000 direto Leda, chama 6075. Frequência de 1,8,35, voltando 5,1.

251, decolada aos 2000, chame o controle 208. 208, volta lá.